Nosso tema dessa noite é o homem no mundo. Esse tema foi tirado, então, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Sede Perfeitos. E esse texto, que consta aqui no Evangelho, ele foi editado por um espírito na França em 1863, há mais de 150 anos. E ainda hoje, né, como sempre, tudo que tem aqui é muito atual. Então, o que ele nos diz nesse título de O Homem no Mundo? Primeiro, ele nos coloca que devemos nós purificar os nossos corações e os nossos pensamentos, para que através dessa atitude, quando nos voltamos através da oração a Deus ou aos espíritos protetores, aos nossos santos, nós possamos então receber deles como que a semente da caridade e da justiça em nós. Lembrando primeiramente do que ele diz, purificar os nossos corações e os nossos pensamentos, para que como a terra que a gente vai cultivar, a gente prepare ela para que ela possa então receber essa semente e sim frutificar. Porque muitas vezes nós pedimos em oração, mas as coisas não acontecem, porque nós não estamos preparados, não estamos prontos para que aquele sopro, quando chega a nós, ele possa realmente encontrar um caminho para se manifestar. Então, como tudo que é dito, em várias situações, depende de nós, depende da nossa atitude, da nossa boa vontade, para que as coisas possam acontecer. O auxílio espiritual está sempre conosco. Basta, como foi dito através da oração, a gente solicitar que as coisas então se manifestam. Mas é preciso que nós tenhamos essa oportunidade, que demos a nós mesmos essa oportunidade das coisas acontecerem e da mudança que nós tanto queremos que ela aconteça em nós. Não devemos crer que nos dedicando à prece devemos nos afastar da convivência e das dificuldades. E ele continua: a virtude não está em ser sério e carrancudo, em ter uma aparência fechada, mas em reconhecer a presença de Deus em cada tarefa com alegria e felicidade. Ele quer nos dizer que não adianta nós nos afastarmos deliberadamente das coisas do mundo, porque nós estamos aqui é para, através da convivência, através das dificuldades, que nós possamos aprender, que nós possamos, então, a exercer aquilo que a gente sempre fala, o progresso, o aprendizado, a evolução. Nós nos afastando das coisas do mundo ao qual nós estamos vivendo, nós perdemos a oportunidade do aprendizado. É através da dificuldade onde a gente mais aprende. Quando as coisas estão fáceis na nossa vida, a gente não faz praticamente nada, porque está tudo andando bem. Então a gente não vê necessidade de uma modificação, de uma parada para pensar no que está acontecendo. A gente deixa as coisas fluírem. Ao passo que quando acontecem os problemas, as ditas dificuldades, é que nós vamos atrás, então nós nos movimentamos na busca do auxílio, na busca da reforma do que está acontecendo, seja fisicamente, seja espiritualmente, seja moral o problema, seja qual for. A gente só se modifica quando há necessidade. E nos afastando do convívio, nós perdemos então a oportunidade desse crescimento, desse aprendizado. A perfeição está na prática da caridade absoluta. E quem se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio da perfeição. É o que ele diz nesse texto do Homem no Mundo. A necessidade da caridade para nós, não para os outros, para quem a gente está praticando, mas para nós. É o mais poderoso meio de aperfeiçoamento que nós temos. Vai chegar o dia que a gente vai conseguir fazer essa prática da caridade de uma forma natural, espontânea, sem perceber. Assim como a gente já executa outras atividades hoje de forma extremamente natural. Mas vai ser através dessa prática, através dessa prática constante, reiteradamente vezes, que a gente vai fazendo, fazendo, fazendo, até que a gente consiga executar ela de forma automática, esquecendo de nós mesmos e percebendo em cada um que está perto de nós essa oportunidade de crescimento, essa oportunidade de aperfeiçoamento. O Evangelho de Jesus, que nada mais é do que a história da vida dele contada, nas principais pregações dele, nos principais momentos em que ele se dirigia tanto aos apóstolos como ao povo da época, ela é recheada de situações onde o amor é o principal motivo. E a caridade, ela nada mais é do que perceber esse amor de uma forma superior, não apenas um amor egoísta e próprio, mas vendo sim em cada pessoa alguém como nós. Então fica a ideia, mais uma vez, da gente refletir e, como foi dito, tentarmos descobrir qual é o nosso propósito, qual é o nosso motivo nessa encarnação. O que nós podemos fazer para melhorar? O que nós devemos fazer para melhorar? As oportunidades, elas acontecem durante todo o nosso dia. Nós temos apenas que percebê-las e aceitá-las. São as dificuldades, os mecanismos mais fortes que nós temos de desenvolver a potencialidade que nós temos.